O programa que o ouvinte está prestes a escutar devia ter ido para o ar na passada segunda-feira, dia 24 de junho. Mas devido a problemas técnicos, só hoje, 27 de junho, é possível a sua exibição. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Motivação. Eu sou Ana Paula Pinheiro e hoje começamos com uma boa notícia. Jennifer Lopez recebeu uma estrela no Passeio da Fama. Pôde contar com a presença de toda a família. Jennifer foi homenageada pela sua contribuição para a indústria musical, área na qual se estreou em 1999, mas também pela sua carreira no cinema, que começou em 1987. Ficamos com a música Is It Up, de Jennifer Lopez, com Pitbull. From the streets of Miami to presenting at the Grammys, con el molito de Jennifer, maybe now you understand. Mr. Worldwide! Beautiful Jennifer Lopez, darling. We don't believe in defeat, that's why we're back for a three-peat. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat, sí, whoa, whoa. I got mames, mames by the boatload. Yo tengo la canilla y el mojo. I'm saying dale, she's screaming yolo. She's little Red Riding Hood and guess who's el lobo. Me la como. Whose name is globally known? Whose name's on the check and they adding a O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for soul. I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned to a brand. But guess what, here I am, Jenny from the block, let's rock with the plan. You push me harder, I'll do the same. Tonight. Denis, o vencedor do programa A Voz de Portugal, lançou o seu primeiro disco esta segunda-feira. O disco tem por nome Twist and Bend e quase todas as músicas são da autoria de Denis. O seu novo álbum foi produzido por Armando Teixeira e é importante salientar que o artista fez questão de gravar a maioria dos instrumentos. Fica aqui, para quem ainda não conhece, o novo single de Denis, Twist and Bend. Feramona vão acabar. A banda dá os seus últimos concertos em julho e anunciou numa nota publicada no Facebook, onde se pode ver, que todas as coisas têm o seu tempo e que sentimos que o tempo dos Feramona estagnou. É isto, e então ficamos com a música Desalento dos Feramona para os recordar. Não tenho jeito para gerir o património. Sou pessoa para aderir ao matrimónio. Tenho uma voz que é mediana e tenho sonhos, mas sem maneira de atingir dias risonhos. Não tenho os pés no chão, mas tenho fantasias. Coisas concretas não conheço, tenho dias em que a maneira de acordar é com lamentos, pois se adormeço com vazio nos sentimentos. O tempo para ouvir. posteridade. Pois os inúmeros que apurei na puberdade. Não criei lendas, mas menti por castigo. Já poucos creem nas verdades que eu os digo. Não tenho pressa de chegar a sítio algum. Olho o futuro e não vejo lugar nenhum. Onde as certezas que aprendi tenham um preço. E as coisas certas que eu vivi lá no começo tenham valor. Nobre lança uma iniciativa chamada Sem Reservas, que abrange alguns quiosques em Lisboa que irão servir a custo zero refeições durante horas. No passado dia 27 de maio, no quiosque Holy Grip, serviram-se 100 refeições, para as quais a única condição foi chegar a tempo de alcançar uma mesa. Esta iniciativa, o Sem Reservas, é imprevisível. Não avisa nem quando nem onde vai aparecer. E no fim, desaparece sem deixar rastro. Por isso, fique atento. Ficamos agora com a música dos The Script, For the First Time. Mum and Dad. Wow. Where to start? There's so much happening here. Every day is an adventure. James is really in his element here, as you'd imagine. I must admit, though, I'm dying for a proper piece of brown bread. Hugs to Dublin and the girls. Please don't miss me too much. Love, Della. She's all laid up in bed with a broken heart. While I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration. Trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line. And we don't know how we got into this mess. It's a God's test. Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Sit talking up all night. Same things we haven't for a while, yeah. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Sit talking up all night. Do things we haven't for a while, yeah. Smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we need it. For the first time. Drinking old cheap talking up all night, saying things we haven't for a while. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. I sold the bike, quit the job to take you home. Vamos ouvir agora no Motivação James Morrison com o tema One Life e logo de seguida Up in the Air dos 30 Seconds to Mars, que estarão no Festival Marés Vivas no dia 19 e 20, respectivamente. When I was a young boy, I was living for the moment. The world was wide open, I had every choice. With so many choices, I just didn't know what to do now. All tears, forget it when you tell me I regret it. Let it be what it is, cause it's so easy to say. If I knew yesterday, would I know today, where would I be tomorrow? Well, let me so side away, do whatever it takes, cause it's time gonna borrow. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it right. My daddy sat me down, he said, son, it's probably time to start making some plans. I said, no, not right now. So many choices, I just didn't know what to do now. All it says, forget it, but you tell me I regret it. Let it be what it is, cause it's so easy to say. If I knew yesterday, would I know today, where would I be tomorrow? Won't let my soul slide away, do whatever it takes, cause this time is only borrowed. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it. I got one life, live it right. They say the more you think you know what's right, the less you do what you feel inside. So I won't pretend I always know, I just follow my heart wherever it goes. And I may not always get it right, least I'm living, cause I only got this one life. One life, I got this one life. Oh, if I knew yesterday, would I know today, where would I be tomorrow? I won't let my soul sign away, do whatever it takes, cause it's time to live by road. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it right. I'll be rocking in my chair, smiling to myself. I tell my baby girl, you only get one life, so make sure you live it right. Não sei se é de nós. se foi do tempo, se te perdi. Dizem que o tempo leva, ele não te leva a ti. Eu que já lhe pedi, que já lhe pedi. Não sei se te pintei ou se esperei. Bem, chegamos ao fim de mais uma motivação. Deixe os comentários em radioantenaweb.info ou então na página oficial do Facebook para nos pedir e ficamos com a música de Mónica Ferraz, Eva Cid. Reason for worries, oh no, let's make wish I'd let my dreams come true. That's what keeps me alive, keeps me going. Na na na na na na. Never needed no one, never needed no hope until now. Na na na na na na. Everything that I lost has no meaning because I found you. There's no reason for no worries, no, no. Come listen to my story. Have a seat here on the ground. On the streets is where I'm found. Even though I know you've just been beautiful, let me fantasize, let my dreams come true. That's what keeps me alive.